Movimenta as águas, Senhor. Movimenta as águas da minha vida. Preciso de um milagre. Urgentemente necessito de um milagre. Pois já faz tanto tempo que eu espero a minha vez. Testemunhei a cura de muitos, aguardando a minha hora chegar. Senhor, me dê a chance de ficar de pé. É certo que a minha vida vai mudar. Eu quero mergulhar nas tuas águas, esquecer as dores que eu passei. Um novo ser em mim renascerá. Por isso estou na igreja, está aí a sua chance de mudar.